Hoje teu segredo é meu segredo, somos dois. Você é minha atriz e eu ator. Na hora nada importa, o problema é que depois não existe um faz de conta no amor. Um beijo, um telefone, uma canção pra relembrar. Um sonho, uma vontade de te ver. Parece brincadeira o nosso modo de amar. Meu segredo faz de conta que é você. Só quem te viu nas noites que eu te vi, um papo à meia luz depois sonhar. Só quem dormiu nos braços que eu dormi vai ver que não dá mais brincar de te amar. E agora fica assim, você me diz como é que faz. Difícil é ter você e me conter. Segredos são bobagens que a cabeça leva e traz. Meu segredo faz de conta que é você. Segredos são bobagens que a cabeça leva.